sobe, só não sobe. Não se me dá que vendi mãe, vinhas que eu já vendi mãe. Não se me dá que outros logrem, ai amores que eu rejeitei. Não se me dá que outros logrem, ai amores que eu rejeitei. Fui um ano à vendima, pagaram-me 30 reis. Dei um vintém ao barqueiro, ai fui para casa com 10 reis. Dei um vintém ao barqueiro, ai fui para casa com 10 reis. Escapa nada, faço uma desatendida, ai a mim não me escapa nada. Estou debaixo da latada, nem à sombra nem ao sol. Estou ao pé do meu amor, ai não há regalo maior. Estou ao pé do meu amor, ai não há regalo maior. Amores que eu rejeitei, não se me dá que outros louvem, ai amores que eu rejeitei. Estou debaixo da latada, nem à sombra nem ao sol. Estou ao pé do meu amor, ai não há regalo maior. Estou ao pé do meu amor, ai não há regalo maior. Só me dás

2, dá-lhe a melhor música. Voias, voias. Az a két kiket nem láttunk már régen. Canal 2. Thank you. minha amada, para que cantas tão cedo, às quatro da madrugada, às quatro da madrugada. Pois se o meu amor deitar, se cantas, canta baixinho, para ela não acordar, para ela não acordar, do trabalho bem cansada, para que cantas tão cedo, que às quatro da madrugada. Sempre a pouco. paixão não tem cura. Quanto mais te amo, mais te quero amar. Thank you. Canal 2 da Antena Web. Aqui embora sem levar.

transformo o teu ser. Se não fosse esta esperança, a fé e o grande amor, serias só lembrança, mais nada, pecador. Se eu não te amasse tanto, nem te quisesse assim, depois de tanto engano, eu já não estava aqui. Se eu não te amasse tanto, disse adeus à dor, mas como tanto amo, ainda estou, amor, na esperança que tu voltes. Aqui eu vou ficar, com fé que tu te soltes da palavra pecar. Se não fosse esta esperança, a fé e o amor sem fim, serias só distância, mais nada para mim. Se eu não te amasse tanto, nem te quisesse assim, depois de tanto engano, eu já não estava aqui. Se eu não te amasse tanto, dizia adeus à dor, mas como tanto amo, ainda estou, amor. canal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. Agarras nos teus braços, eu me desfaço em mil pedaços, perco os sentidos e já nada me prende à terra. E nos teus olhos mergulho tão profundamente que até me esqueço de respirar. Meu amor, não me digas que não vais aceder. esperar por ti. Desculpa, não consigo.